Fabiano Rodrigues. Quantas vezes eu te pedi pra não me chamar de amor? Quantas vezes eu te liguei e falei da minha dor? Quantas vezes eu quis te ver de madrugada, sofrendo a luz apagada, e eu sem você aqui pra preencher o vazio que você deixou depois que foi embora. Ah, sem você eu não sei o que vai ser de mim agora. Ah, sem você eu não sei o que é amor. Ah, sem você eu não sei o que vai ser de mim. Volta, amor, vem, amor, me ama, vem me dar o teu beijo. No seu corpo eu vou me afogar. Volta, amor, vem, amor, que vai ser de mim. Eu te amo e não sei te esquecer. Portal Boa. Quantas vezes eu te pedi pra não me chamar de amor? Quantas vezes eu te liguei e falei da minha dor? Quantas vezes eu quis te ver de madrugada, sofrendo a luz apagada, e eu sem você aqui pra preencher o vazio que você deixou depois que foi embora. Ah, sem você eu não sei o que vai ser de mim agora. Ah, sem você eu não sei o que é amor. Ah, sem você eu não sei o que vai ser de mim. Volta, amor, vem, amor, me ama, vem me dar o teu beijo. No seu corpo eu vou me afogar. Não sei mais o que vai ser de mim. Eu te amo e não sei te esquecer.